Não preciso ver muralha desabar, nem criança multidão alimentar, pra te adorar, Senhor. Não preciso ver as suas mãos furadas, a filha de Jairo ser ressuscitada, pra te adorar, Senhor. Tua graça é o que me basta em tudo. Ser quem és é o que me faz te amar acima de tudo, te adorar é o meu ofício, te adorar é pra isso que eu vivo. Nada vai convencer meu coração que não és o meu Senhor. Te adorar, Jesus, não abro mão. Não preciso ver muralha desabar, nem criança multidão alimentar, pra te adorar, Senhor. Não preciso ver as suas mãos curadas, a filha de Jairo ser ressuscitada, pra te adorar, Senhor. Tua graça é o que me basta em tudo. Ser quem és é o que me faz te amar acima de tudo. Senhor.